Azul 4201 para o táxi. 114 POB, 3 horas e 35, alterna Ribeirão Preto. 4201, autorizado o táxi Juliette Alfa, reporte ponto parada 28, pronto. Ajuste altímetro 013. Juliette Alfa, reportada perto do ponto de espera. Pronto, 4201. Eu chego 975, desse mantém 050. 050, 597. Taxi via Juliet Alpha until the holding point 1828, QNH 1013. 1013, Juliet Alpha until holding point 1828, 2665. Controle Salvador, 2775. Proceda. Possibilidade de voar TIP direto, já, para evitar a gente entrar numa formação aqui. Condições de voar Oprim, somente? Ah, Oprim pode sim. Somente Oprim, descendo 120. Somente, Oprim 120. Controle Azul 4958, solicita desvio à esquerda para evitar formações e após voar Oprim, se autorizar. Desvio à esquerda por Oprim, quantas milhas? Proa 020 por 15 milhas. 7. Pelo desvio à esquerda, chame a descida. Chame a descida 2458. Esse mantém o 060, a 2775. 060, 2775. Torre, vou no 093 na 8, puxa da caçanamento. Autorizado, seu fantasma. Chama lá, autorizado. 8, esse mantém o 130. Décima tem no 30, já voado Oprim, 4958. Ótimo. Salvador, gol 1963, pushback, estacionamento, posição 11. 963, autorizado, se aprontar. Mandar para o táxi, 963. 1-0-3, tu prossegue para final do LS Zulu? Afirmativo, senhor. Para 2000. Correto. Aguarde vetores para final do LS. Guardando vetores, o 5-9-7. Salvador, o Azul 4201, aproximando o ponto de espera, pista 28, pronto. GO 30, Azul 4958. Esse mantém o nível de voo 050-4958. 050-4958. Azul 2775, desse mantém o 040. Esse mantém 040, 2775. 5978, subidora só para a final do LS, curva esquerda para o 035, limite será o localizador. Esquerda 035, limitado pelo LOC, o Rio 5975. Controle uma dúvida por 2775, é o 040, né? Correto. Ajuda aí 775, reduz velocidade para 200. 200. Prossiga. Direcionamento na ponte 0. Boa. 035. Correto, agora de último vetor para interceptar o localizador. 5975. Posição 01. Te aguarde, o Alfa X Ray Kilo. Ok, eu aguardo Alfa X Ray Kilo. Line up and wait, Ocean 625. Roger, please do line up and wait, Ocean 625. Rádio Gato 201 no decolado 32, chame controle Salvador 119, decimal 8. 98-4201. Fernando, Campinas, 2h59 de autonomia. Para interceptar o localizador, curva esquerda para 320, chama estabilizado. Esquerda, 320, reportará estabilizado, 597. Sete, Juliette Alfa, espera da 28, aviso padrão, voo no 093. 340, salvo 1. Fiquei livre da restão de uma centena, né? Tá livre. Para o táxi, o gol 1963, tema 171 a bordo, 3 horas e 46 na autonomia, alternando Campina. Ok, obrigado. 8, pronto. Ajuste na 013, o gol na 1963. Juliette Alfa, repatriando com a espera da 28, o gol 1963. Obrigado, bom dia. 6225, take off from lane 10, runway 28, wind 210 degrees 08 knots. Roger, clear, take off Salvo, bom dia, é o Alfa X-Way Kilo. Solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Tente, Alfa X-Way Kilo, aguarde autorização. Ok, eu aguardo Alfa X-Way Kilo. 18-95, você pronuncia. Salvador, para o Salvador, para o Salvador, para o Salvador, para ver o final do procedimento, chame estabilizado. Dono 3, é parte visual com campo. Contra na visão, senhor. L625, where you can't enter the point, if one maintain point level 382, perform a left 1 alpha. Ok, perform a left 1 alpha, climb 380-625. Fazer 4958, controle controle. Confirme, 4958. STPIP, vou ser rápido 363 para a final do LS X-Ray, cabeceira 28. suficiente, já passando agora o 362, vou orar o 363 para o RNA para o ILS para 284958. Após ter PIP, o 363. Sim, já posso ter PIP, 363, 4958. Estabilizado no ILS 2735. Sete aproximação, chama a torre 1-1-8, desse 995. Azul 4201, não? 4201, não, na sua escuta. Manifestou para evitar formações por mais quantas milhas? Mais umas 10 milhas. É de forma na torre de Leda. 4201. Isso, canal 75. Fala os 27, zero à esquerda, posso prosseguir. Índia, pátio 1, pátio 3. Possivelmente posição seja o meu, fica até o sinalizador. Eu campo à vista 2775, fica no ativo. Afro de Ledo Azul 4201. Pouso com azul 2775. Alô, do CNAB, azul de foro. É 211. Autorizado, pushback, funcionamento após a passagem do rio. Reportando pronto para o táxi. Suficiente agora a transferência das comunicações. Dois, Salvador, muito bom dia. Azul 4958, estabilizado em ILS. Azul 4958, ajuste altímetro no 013, continua a aproximação, após um visual com campo. Continua a aproximação, acusará visual 4958. Solo Salvador, é o Alfa, é de 2 kg. Quero informar que vou abortar o reboque, a aeronave sairá daqui mesmo no pátio 3. Bem, tchau, só 2 kg. Ok, obrigado, bom dia. Foi, Salvador, bom dia, sou 3597. Formação Juliette. 123 decimal 8, alterna no 34 decimal 75. Recife 1238, 3475, 4201. Próximo postura da 28 com 1093. 1093 da Goma, tem ponte espera 28. Mantenha ponte espera 1093. Azul 2775, solo 40, prossegue Alfa. Júlia, Alfa Kilo para o pátio 3, contato sinalizador, 2775. Alfa Kilo, contato sinalizador, 2775. Salvador, é o Gol no 649, informação India. Pelo 649, já sabia chegar do PIT para nível de voo 050, QNH 1013. 1013, descendo 050, PIT, para 28. Gol 649? PIT para 28. Afirmativo, Gol 649, que atendimento é ILS Zulu da pista 28. Afirmativo, ILS Zulu da 28. Ocean 625, contact Recife Center, 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8. Ok, 126, if unable 128, thank you, morning, 625. Azul, azul, 4201 retornando, sem contato nas duas frequências. Azul 4201, tente no 26 decimal 0, no 26 decimal 85 ou no 28 decimal 8. 260, 2085, 288. Guardando o sinalizador, 775, Salino 219. Doio Azul 4958, Campo à Vista 800 pés. Azul 4958, autorizado na pista 28, vento 1190 graus, 79. Pouso autorizado na 28, Azul 4958. Saco 2 Janeiro 6211, 159 a bordo, 3:40 de autonomia, alternativa Campinas. P211, autorizado táxi via Juliette e Alfa, ponto de espera da 28, reporte pronto para decolagem e um ajuste padrão no 013. E3, Juliette e Alfa, reportar a ponto para decolagem, o CNM ao 2, por 1. Vamos transição Lenin para Copa 12119. Ali mantém pista 28. Ali mantém 093. Azul 4958, solta 44, chame-se ali no 219. Chame-se ali no 219, 4958. Torre 6211, pode conseguir o táxi ou chama o solo? 6211, pode prosseguir na veda passagem, deixa eu coordenar com o solo. Ok, obrigado. No 093, autorizado a colagem da pista 28, vento 200 graus, meia dúzia de nós. 7, livre da colagem, gol 1 no 093. Após, confirma. Copiei, prefiro. Ah, 19,8, após. Após 19,8, controle. Obrigado. Salvador, gol 1963, ponto 0 da 28, pronto. Gol 1963, após a rolagem do banho da companhia Lima, tem? Após a rolagem da aeronave de companhia Lima, tem 2-2-1963. Polo 093, recolou 46, controle 198. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1093, cruzando 1500 na Eléfono Alfa. Pelo 093, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via 6 da Eléfono Alfa. 360 via Eléfono Alfa, o gol 1093. Gol 9649, desce para 2010, QNH 1093, já autorizado o final do quinto de Madeleine, seguro já está estabilizado. 2000 pés, estado 1003. Repórter estabilizado, Eletro Zulu, 28, gol no Bono 963, autorizado a decolagem da pista 28, vento 200 graus, 89. Livre decolagem 28, Bono 963. Quanto pode ser o Xaner 62 no Lula? Xaner 62 no Lula, faz Boeing da Gol ali na pista 28. Se mantém 22, Xaner 62 no Lula. No 963, do Colos 49, chame o controle 119.8. 198, agora no 963, obrigado, bom dia. Salvador, Departure, good morning, go 1963, at Istanbul, Departure passing 2000. Go 1963, with the contact with Departure, climb at level 360 via Istanbul 1. 360 via Istanbul 1, go 1963. Lima 211, autorizado a colagem na pista 28, vento 190 graus, esse é nosso. Livre de colagem, pista 28, continua a 6211. Go 1963, request heading to 215. Weather conditions. Sorry, how many miles are 963? 20 miles to 1963. Confirm? 20 miles, 20 miles. Roger. 1963, after deviation, fly Bajel. After deviation, Bajel, go 1963. Can we climb the direct to 360? Really? Call for level 360, 1963. 360, no restriction, go 1963. Chanel 621, contato o radar de colagem, suba para nível de voo 360, via saída São Zono. Não, vamos direto ao 360, Chanel 621. Luna 093, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 2602, corrigir na secundária? Secundária no 28 decimal 8. 260-282, obrigado. Utilizado, Eletrolô 28, voo no 649. Voo 649, chame turno 8, decimal 95. Turno 8, decimal 95, obrigado. Salvador, no Chanel 621, desvio à direita da saída. Voo a 5220, por 20 milhas. Sente uma 291. É bom para a visual. Lama 21, até de juiz foi lida. Pode dizer, lida, o Chanel 62, 1-1. correct. Xangô 963, contact Recife Center, 125.1. 25.1, 1963, 96. Salvador, vai ter que manter a proa por mais ou menos umas 30, 40 milhas devido à formação, positivo? Confio, quantas milhas? Em torno de 30 milhas. Sete. Na 6211, vou direto após desvios, vou 10-0, tudo mantendo o gradivo 340. Xana 6211? 6211, após desvios, vou 10-0. Tudo mantendo o gradivo 340. Descido 340, pode ir da Gia 1, Xanel 621. Xanel 621, chame o centro Recife, frequência 25.1. Alterna, 1, 2, 3, 8. Afirmativo, 1, 2, 3, 8, com Recife, no Xanel, 6219. 1, 2, 1, 9. Salvador, bom dia, 3597. 3597, ali em Montanha, 50. Ali em Montanha, 90, 3597. Confirmando, é 28, né? Contra 3597, coordenação com controle após decolagem e desconsidere a inscrição, vou seguir o perfil da Elefone Alfa. Segue o perfil da Elefone Alfa, 3597, após decolagem. Torre, bom dia, Rio 5976, com a informação Mike. Copy 121.9. B3517, utilizado decolagem na pista 28, vento 200 graus, 89. Decolagem da 28, 3597. 357, Lacuna 02, controle 1398. 198, obrigado, seu 357. Salvador, seu 357, muito bom dia. Acione o transponder 5121 e siga conforme autorizada. 5121 acionado, autorizado, conforme. Só 3517. Círculo 7, passar no 1500 pés, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída Elefano Alfa. Via Elefano Alfa 340, para 3517. comando espera da 22 e pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar na pista 28, vento 200 graus, 7 metros. Lima, quilo bravo, prossiga. Autorizado o táxi, reporte no total para ingresso no 7. Chegado o ingresso, reporte cabeceira 17 L, pronto. Canal 73, decolou o Zulu 1, chame o controle 119.8. 1198, chamará 5973, bom querer. Controle, bom dia, Rio 5973, decolado. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba para o nível 330, via saída Arão. 330, via Arão, autoriza via proa já de Aracaju? Mantenha a saída Rio 5973. Vai manter. Lima, quilo bravo, vento, 200 graus, 7 nós, autorizado, decolagem de pista no 7. Controle, devido às informações do Rio 5973, solicita manter a proa 035. Sente o Rio 5973. Por quantas milhas? Pelo menos 30 milhas. Sente. Lima, quilo bravo, decolou o 4, chama o controle 119.8. Tá certo, bom dia, obrigado. Esse econômico é 6 mil de juiz por quantas milhas? 40 milhas. Esse econômico é 6 arrobaco de tráfego, 12 horas, 70 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo 250 e descida para o 160. Cliente, o 5973. Salvador, bom dia. Para passar o Lima Quilo Bravo. Chame Lima Quilo Bravo, você me transpondo 5162. 5162, Quilo Bravo, estacionado. Salvador, Gol 755, informação Mike. Gol 755, deu separar 4 mil pés. Autorizar direto de pitch, na chegada de pitch. Ok, direto para 4 mil, autorizar o DLS do loop 228, chegada aí, pitch 755. Dá para engolir uma quilo bravo, cheque satimetria, não receba a mesma. Verificar aqui. Bravo, super sem restrições, nível de voo 100. Só são centenas, confirma se você serve no auditório. Agora é 502 e 300. Sério, obrigado. Sendo aqui o Bravo, confirma se ele tá para o destino. Radial 246. Salvador, gol 1092, bom dia, informação mais. Salvador, 1092. Desse mantenha nível de voo 120 na chegada Equipe 1. Confirma nível para 1092. 1092, nível de voo 120. 120, 1092. Lima, Kilo Bravo, voo direto destino. Autorizando lá na presença proa por mais 10 milhas, quando após a curva esquerda. No caso agora, se for curva esquerda, vai entrar na formação. Vou passar aqui por mais 10 milhas após a curva esquerda. Obrigado. Estado, Lima Quilo Bravo, senhor? Confirme. Voar na presença proa por mais 10 milhas após curva esquerda. Vou curva esquerda agora e vou a DCT lá ao destino. Eu vou entrar na formação. Lima Quilo Bravo, se a gente mantém ainda 3 mil pés, reporte na proa do destino. Vai manter 3 mil pés e após vai formar na proa do destino. Rio 5973, voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5973, muito obrigado. Chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Chama na Recife, 12685, alterna 12545, muito obrigado pela proa, um ótimo final de semana e feriado, 5973. Salvador, Golo 233, Contra 28, pronto. 233, ali mantém 28. Ali mantém 28, Golo 233. Lua 233, autorizado a colagem na pista 28, com vento 220 graus, 8 nós. Alinha cola 28, Lua 233. Direita na prova do destino, mantendo 3 ou 10, Lua 1kg. 7, Lua 1kg. Lua 55, se tiver condições, autorizado direto ou usando? Direto usando. Vai manter a rota, Gol 755. Abatei a mulher aqui do Bravo, cheque sua altimetria. Tá mantendo 3 mil pais, cada um sabe, eu vou trocar de equipamento agora, só. Quem por si? Ah, 4-4, tá funcionando. Fugiu de serão, tá baixo, pronto para ataque, eu estou mais gay. Yankee. Só que é o equipamento 2, agora em diante ela vai receber aí a informação do modo Charlie, tá funcionando ao nível 100 kg. 098, com 933, tá bom dia. Salvador, Golo 233, 1410, mas é pau. Golo 233, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, Golo 233, 360, autorizado. Golo 755, deixa para 2 mil pés, autorizado o procedimento Alefa Zulu, pista 286, reposto estabilizado. O QNH 1093, Golo 755. 10-2000, autorizado o procedimento, Golo 0-3, Golo 755. Golo 092, deixe manter o nível de voo 050. 050, 0092. Muito bom dia, passarei 223, centro da Mike. Copia no 21.9. Obrigado. Marquinhos Brava vai assim, recebe seu modo Charlie, cruzando nível de voo 048, quando possível, e qual é o seu estimado de pouso? 1-1-1-5.